localizadores avisam ao campo de estação 3520. 3520, torre 11895. 1895, obrigado, boa. Salvador 3520, cordial, boa noite. Boa noite, ajuste no 0 no 0, 050 graus 4 nós, tudo autorizado na 10. Poderia controlar o vento novamente? 050 com 05. Mirbos, pista 10, tá 3520. Zero, 45, direita, 219. 219, direita, 6. Salvador. 3520, Bruno, escuta. 3520, Portal Taxi Alfa, Juliette, portal número 3. Alfa Juliette, portão número 3, 3520 da Serra. Salvador, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? A informação é pouco. Boa noite, eu no meio, boa noite. Para chegar na área da presente, chovendo por hoje, Duna, desça para 3 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 0. Desça para 3 mil pés por hoje, Duna, sem restrições, no 8 pés. Salvador, é o tal Mike Alpha India, na posição meia dúzia do pátio 3. Mike Alpha India. Solicitando autorização de rebordo para a posição meia dúzia do pátio 1. Reporte ao término, Mike Alpha India. Ok, apontaremos, muito obrigado. Turno 6, desce para 2000 pés, autorizado LS, XOI, pistão 0, reporta estabilizado no localizador. Afirmativo, desce para 2000, autorizado LS, informará no localizador, 5 Uísque, Califórnia, bom dia, autorizado de chegada Bonf, desça para 3 mil pés sem restrições, ajustado no 090. localizador, Gol 186. Meia Torre, 1895, bom ponto. 2950, certo. Torre, boa noite, Gol 1816, tá na sinal da 10, deixa pra lá. É boa, avistado. Ajuste no 0 no 0, 040 graus, 5 nós. Pouso autorizado na 10. Autorizado pouso na 10, Gol 219, Salo 03, 18, 16. Bem-vindo a Salo. Salo 8, 16, entrou? Salo 8, 16, reporte antes da Juliette. Reporte da Juliette. São José, 896. São José, portão 05, boa noite, no meio. Mulher, certo. Salvador, eu tava mais de Alfa Índia, informa o término do reporte posição 612. Muito obrigado, eu, bom dia. Estimativo, Mike Alfa Índia, bom dia. De 3.000, pode prosseguir o esquema de prova. Afirmativo, decimal 2.000 pés, autorizado LS 68, estamos zero, reporte estabilizado. 2.000, chamaram estabilizado no ILS, no esquema de prova. Salvador, boa noite, eu tenho 3520, informação ECO, posição, aguardando posição, autorização de tráfego para Aracaju, nível 190. Posição 3520, informação ECO, mano, para cota. A gente aguarda para cota, a posição é a número 3. Forra, me chame Torre, e 1198, decimal 95. 289. Obrigado. Bom dia. Espera aqui a pouco. Bom dia, tá? Sou eu, o Whisky, aqui no fórum. Prossiga. Localizador ainda com 3 em cima. Aí trouxe aqui pra 10 ou 17? É pra fundo visual 17. Sente a ponte visual, o ajuste está em 1010, o vento 040 com 4. Ok. Chamará visual o esquema visual. Ah, tá pronto pra fazer. Estimativa, autorizado Aracaju 190, saída é a Pucajama, Pajama, DCT, Aracaju. Decolada 190, primeira curva esquerda. Transponder 5545. E o controle Salvador 120.8. RK3520, autorizado para Aracaju, nível 190, decola 310, com curva esquerda. Terceira saída da Pucajama, no chão, Janari. Rota com fora, após direto Aracaju. O transponder 5545. Nós confirmando a saída PUCA, Papá, Uniforme, Charlie Alpha, após Rua Jamo, Juliette, Alpha, Mike, Oscar, após DCT Aracaju. PUCA, Jamo, direto Aracaju, 3520. Correto, então, tá 3520. Visual é prosseguir para a base para 17 Whisky entre fora. Reporte na final, cancelado aos 13 ou plano instrumento. Ok, Whisky entre fora. Quem com uniforme, pouso autorizado na 17030 com 3 nós. Uniforme. retorno à zona 6, backtrack, frequência livre estacionar, boa noite. Já decola hoje? Pra onde? Ok, até daqui a pouco. Teve show lá no Precaju também? Não tá alguém se cair, mas nessa hora. Qual. Vai pra Guarulhos? Tenta aqui no controle se alguém cair. Romeo Whiskey, Bravo Whiskey, good evening. Cleared bomb survival to maintain 3,000 feet without restrictions, QNH 1010. Salvador, voo 907. Último 7, informação Eco, guarde cota, por gentileza. Guarda ainda presente, senhor? Da Helga da Bridge. Helga da Bridge. Deixa um táxi a 3520. Autoridade já para o táxi 3520 até. Segundo 897.4. Quanto prossiga? Pesado Salvador Guarulhos. Via Pesulou no 6. Eu de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda direto bridge. Onde interceptor ouvia. Após usar conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Responder, 5-5, 53 do controle de Salvador, 120.8. Ok, livre para Guarulhos, 360, decolando zero à direita, da Euleda Bridge para Zulu 96, 55, 53, 108. Correio, Champonto, boa noite, 97. Para o táxi 75 da Igara, acionado com 8.5 a bordo, altura meia de 2 horas, alternando a repetição. Livre táxi à direita, via Índia, ponte perto, 1895, ajustando 1010 agora, 3520, boa viagem. Direita Índia, ponte perto, 190, 1895, 1010, ajuste 3520 da Zé, obrigado, boa noite. Mike da 3520. Pronto. Pronto, ponto zero, pista na zero. Prezado, ingresso e decolagem, lá no zero, vento norte, 4 nós, 1010 no ajuste. Vento INR, tem decolar pista na zero, da 3520, 1010 no ajuste. Meu uísque, bravo uísque, descendo to 2000 feet, cleared LS final, report established. Roger, please send to 2000 feet, clear to ILS, report established, uísque, bravo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu tenho 3510, decolou na sua escuta, Puka, vamos na sua escuta. 3510, bom dia, contato radar, decolagem, saída Puka, nível 190. Colou na 0, Puka, até 3510. Bravo Whiskey established on ILS runway 10. Roger, call tower now, 118-195, good land. Thank you. Tower now, 118-95, have a great day. Tower, control tower, good morning, Lear, Papa Wonder, Whiskey Bravo, Whiskey Steps on ILS, runway 10. Whiskey Bravo, Whiskey, good morning, report runway inside, altimeters 1010. Roger, report with runway inside, altimeter 7100, Whiskey Bravo, Lear, Whiskey Bravo Whiskey, we have the runway inside now. Whiskey Bravo Whiskey, clear to land, runway 10, 030 degrees, 4 knots. Clear to land, Whiskey Bravo Whiskey. São 3520, Sumi Recife, em 12545, alternando 12685. 12545, 12685, obrigado, boa. Bravo, isso também, grau de 36, right, com o grau de 12190. Salvador, boa noite, 7 pushback, 5 agora, aproximadamente 1 minuto já. Whisky Bravo Whiskey, clear taxi via Alpha and Juliet. Call me a Bing 806, Whiskey Bravo Juliet. Correction, Whiskey Bravo Whiskey. Copy that. You're gonna go to apron number 5, is that it? Whiskey, please confirm, you're going to apron number 5, is that right? First tire clear to enter Juliet, call me a Bing gate 06. O voo no 807, coordenação com a equipe de solo, vai passar um Learjet a cauda. Vai cruzar o pátio mesmo, assim que o mesmo passar pela cauda, em coordenação, tem livre puxa acionamento, chame táxi, 807. Bom, aeronave, passar atrás, 807, livre puxa acionamento, chama táxi. Whiskey, Bravo Whiskey, at K206, you're going to report when you have the follow me vehicle on site. Follow the follow me vehicle until taxiway Lima. Call me at Lima, sir.